Lúcio Cedês, Lúcio Cedês. Pioneirismo e competência. A carroça da saudade. A carroça. Olha, meus olhos tristes, não me deixe aqui, meu bem. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Carroça da saudade. Pense, não me abandone. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. What? Sem você não existo, sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Pra mim, pra viver até o fim. Dá-lhe, Toninho, da minha vida. Você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Diz como está sua vida, que eu tento fazer de você com alguém mais feliz. Búfalo do Marajó. Se o caso de amor que você começou não deu certo, a felicidade ainda mora do lado da vida. Chega pra mim como o sol que clareia o horizonte. Não precisa ficar tão distante. O amor não se esquece assim. Vamos lá! Ele chega pra mim e manda a tristeza ir embora. Eu quero te amar, já é hora. Preciso de você. Muito boa noite, gente. Boa noite, carroceiros. Boa noite, Vila São Luís. Me conta, me fala, diz. Estamos aqui, Carroça da Saudade. Satisfação imensa a gente poder participar dessa festa de tradição. Aí, o 32ª Festa dos Coroas. Um te abraço com muito carinho. Toda a galera do Montenegro juntinho hoje aqui para fazer alegria junto com a carroça. Eu te desejo uma boa noite a todos. Uma boa festa a todos. E a carroça começando. O DJ Toninho, o maestro, começando aqui. Não precisa ficar tão distante. O amor não se esquece assim. A carroça. Chega pra mim e manda a tristeza ir embora. Que eu quero te amar, já é hora. Preciso de você aqui. Oh, oh. Chega pra mim como o sol que clareia o horizonte. Não precisa ficar tão distante. O amor não se esquece assim. Yeah, yeah. Chega pra mim. da saudade. Saudade. Oh, meu amor, meu bem, não chora. Diz para mim o que quer, darei agora. Se eu ficar sem você, meu amor, eu vou morrer. Por favor, não se vá, não me faça e sofrer. Para Simone. Eu esperei tanto tempo por esse momento, não aconteceu. Por favor, não vá embora, confesso agora, sou todo meu. Parceiro Alexandre Cruzá. Por favor, já por aqui, um abraço, garoto. Confesso agora, sou todo meu seu. Aqui no lado, nossos garotinhos da mídia já tomando todas, galera toda uniformizada. Já com a gente aqui, um abraço, viu? Diz para mim o que quer, darei agora. Ah, meu amor, meu bem, não chora. Diz para mim o que quer, darei agora. Saudade. Se eu ficar sem você, meu amor, a carroça, eu vou morrer. Por favor, não se vá, não me faça sofrer. Por favor, não se vá, não me faça sofrer. Eu esperei tanto tempo por esse momento, não aconteceu. Por favor, não vá embora, confesso agora, sou todinho seu. Por favor, não vá embora, confesso agora, sou todinho seu. Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado. Pensei que eu ia me apaixonar. Tudo aconteceu tão de repente. Só não consegui evitar. Quando eu te amei pela segunda vez, não pensei que eu ia. Amigo Rodrigo e a sua primeira dama, diretamente lá de Caçanhal. Era como se fosse brincadeira. E a noite começando aqui. Só nós dois juntos. A luxuosa aquecendo na manha. As turbinas hoje aqui. Igual ao príncipe e a princesa. Búfalo do Marajó. Amando a luz do luar. Aí, maluquinho! Alô, maluquinho, dá um chega aqui. Esse amor é nossa fortaleza. Ele nada pode penetrar. Dá-lhe carroça. Quando eu te amei pela segunda vez. Aí o parceiro Jay Dalton, Dalton Boy. Não pensei. Aí o Juquinha, Juarez, o Adriano, a galera do Paredão, o JC. Era como se fosse brincadeira. Carroça da Saudade. Só nós dois juntinhos a se amar. Igual ao príncipe e a princesa. te amando à luz do luar. Esse amor é nossa fortaleza, ele nada pode penetrar. Igual ao príncipe e a princesa, se amando à luz do luar. Tecnologia mais moderna do planeta. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci. Olha a equipe GDM aqui de São Luís. Elas já tomando todas aqui do lado. Um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando. Olha a gente, direção da festa. Cada vez mais se amando. Pede encarecidamente a todos aí que não é permitido você a colocação de mesas aí no salão, viu gente? O salão é feito pra dançar. A direção da festa agradece, viu? Simbora, carroça! Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Não vou esperar. Família Sem Miséria de Castanhal. Alô, Chico! Wellington! Amanhã vai estar com a gente lá no Balneário Barradas. Carroça da Saudade. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando. Aí a família Super Mac. Cada vez mais diretamente lá de Cuí, lá de Belém do Pará. Eu aprendi a ser só de você. E a saudade. Não demore tanto. Sozinho vou sofrer. Saudade! Logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Lúcio Cerez. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sempre sozinho vou chorar. Um beijo e não demore tanto. Sozinho vou chorar. Oh baby, não demore tanto. Segura a carroça da saudade. Da sua saudade, bora! Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti. A comitiva de Tranquateua! já passeando aqui de carroça. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como só de lua. É DJ Toninho! Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, oh. Gira na minha cabeça. Atenção, diretor Regi! Alô, diretor da festa Regi! Vou aparecer aqui atrás com o Luciano. Carrossel. A onda agora é a carroça da saudade. Estamos gravando já o CD ao vivo de hoje, viu? Lúcio CDs. Briga tanto assim. Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. A carroça. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Carroça da Saudade, do Búfalo do Marajó. Um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como sol e lua. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Meu coração sem pagar aluguel. Oh, oh, oh. Gira na minha cabeça feito um carrossel. Carroça da Saudade. Você me esqueceu tão de repente. Nem sequer lembrou o que houve entre a gente. Mas a culpada não foi você, foi meu coração que não quis aceitar o que disseste no começo de tudo. Não posso lhe amar. A Carroça da Saudade. Mais fácil ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. É muita saudade. Roda, roda, roda, mundo. Mais fácil ela parar em mim. Fala, Juquinha. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Búfalo do Marajó. Parceiro Alexandre, lá de Curuçá, diretamente de Belém do Pará. Pra cima, garoto. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Arrebenta, Toninho! É o maestro Toninho! Dando pontapé inicial aqui na carroça. Só aquecer aqui as turbinas. Roda, roda, roda, mundo. Mais fácil ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Roda, roda, roda, mundo. Mais fácil ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Alô, Toninho. Tão triste, pareço até um desesperado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Roda, roda, roda, mundo, mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo, por causa dela é que eu vivo assim. Roda, roda, roda, mundo, mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo, por causa dela é que eu vivo assim. Ai, meu búfalo! Carroça da Saudade. Se cada vez que eu penso em ti, cai um pedaço de mim. Búfalo. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Penso o tempo todo em você. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Que sou incapaz de te esquecer. Até quando estou com meus amigos e falo o seu nome sem querer. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E penso o tempo todo em você. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E não sou capaz de. Também te abraço com muito carinho, nosso parceiro DJ Everton Mix, diretamente lá de Belém do Pará. Veio passear de carroça hoje aqui em São Luís. Grande Everton Mix, nosso parceirão. Ele já tá aqui no lado, só na assessoria. Se cada vez que eu penso em ti, cai um pedaço. Vamos embora! Luxuosa. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E penso o tempo. Olha a comitiva do Distrito Industrial. Também tá com a gente aqui, valeu. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E não sou capaz de te esquecer. Vamos lá, filho. Jamais vou esquecer detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer, nem hoje, nem depois. Do jeito que você fazia, saudade. As coisas que você dizia, é saudade. Tudo que o meu coração sentia, gosto que você trazia, o beijo que me enlouquecia. Seu corpo era lição de amor que eu lia. Carroça. Vem para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. As amigas aí, a Thaís, Larissa, As musas da GDM. A sua viagem continua. Nos meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. Traz pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer. Como é que é? Menina, o que você fez pra me conquistar? Amigo Michel, usou o seu olhar. Aí o Jonathan, pra me hipnotizar. Com a bijuva de Tracuateua. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Eu não duvido. Mas se for, olha quem chegou, eu espero, o nosso vereador Mirandinha, eu lá de Castanhal. Pois seus toques me excitam, parceiro, viu? Patrocinador da live de hoje. Eu juro que sem você já não sei viver. Olha, Mirandinha! Pois quanto depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito. Saudade. Ainda delirando de prazer, suspira, canta pra mim, menina. Ó, menina. Lúcio Cedês, gravando tudo hoje aqui. Me matar de amor, menina. Você ainda vai me matar de amor. Lúcio Cedês. Mas se for enfeitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, suspira. Lúcio Cedês. Menina. Ó, menina, menina, você ainda vai me matar de amor. Dá-lhe carroça. Menina, você ainda vai me matar de amor. Dá-lhe, maestro. Carroça da Saudade. E a saudade soltando aqui. Eita coisa boa. Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. Vou cuidar mais um pouco de mim, procurar esquecer o ruim. Quero é viver. Saudade. Viver a vida, viver. E aí, Alexandre? Muito feliz. Como é que tá o coração? Como é que tá o coração? Viver a vida, viver cantando. Feliz, tá pronto. Feliz te amando. A carroça. Música.

Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Aí a família Freitas, Jacaré, está fazendo derrame de muita gelada hoje aqui. Voltar e me amar em Itacaré, eu vou lhe esperar. E a saudade? Meu amigo Júnior Fera. Alô, Júnior! Luxuosa. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou. Grande parceiro DJ Everton Mix. Só na mãe aqui do lado. Uma noite sem você. Vai levar o CD de hoje. Vivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Saudade. Uma noite sem você. É motivo pra. Abraçando. Voltar. Grande parceiro André. Vou tentar fazer. Aí a Juliane. Os carroceiros de Guirapé Sul. Vai me amar em Itacaré. Eu vou lhe esperar, voltar e me amar em Itacaré. É a DJ Toninho soltando aquela saudade. Eita coisa boa! Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Opa! Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Lúcio CDs. Se você trouxer e pagar, darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Quem me dera saber nesse instante por onde ela. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela. Olha o povão chegando. Aí o povão invadindo pra curtir aí o 32º, aí o Baile dos Coroas. Festa da, uma das maiores festas tradicionais do nosso estado do Pará. E hoje aqui a carroça, juntamente aí com o Monte Negro, fazendo a festa hoje aqui pra galera. Dá-me minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Pra cima, meu maestro! Grande DJ Rony Fly, aí de Drecoteua. Você foi a coisa mais antiga, além de amor, amiga. Olha a família Monteiro, parabeniza, parabenizando nosso grande amigo aí, o Toquinha. aí do Diário, Diário do Pará. E a sua primeira dama hoje veio passear de carroça. Valeu, valeu, Toquinha! Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias que... Aí o Giovanni, o Nando, o lá de Belém do Pará. E agora sigo triste o meu caminho, sem amor e sem carinho, com vontade de voltar. Vamos lá, filho. Você foi a coisa mais antiga. Bora, Paulinho, bora, Paulinho. Além de amor, zero a zero aqui, Paulinho. Que só me fez pensar. E Juninho, das coisas mais lindas, você foi a flor do meu jardim, que tanto quis pra mim. Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias que marcaram. E agora sigo triste o meu caminho, sem amor e sem carinho, com vontade de voltar. Toninho! Alô, DJ Toninho! Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? A carroça. Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você eu não consigo. Viver sem você eu não consigo. A luxuosa da saudade. Vem pra carroça. A tua volta é incerta, mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, vou me dividir contigo. Viver sem você eu não consigo. Viver sem você eu não consigo. O maestro competente e consagrado em saudade no Pará, DJ Toninho. É a luxuosa. Abraçando aí os cheques aí do quilômetro 19. Meu parceiro Igor Sandro tá com a gente aí da Fã Envenenada. A tua volta é incerta. Saudade. Mas deixarei a porta. Quando você voltar, parceiro Wanderson, eu vou me dividir. Da carroça é festa. Já por aqui. Viver sem você eu não. Olha quem chegou, babuíno. Viver sem você eu não consigo. Eita saudade. nossa motora de luxo já na área. Alô, Cris! Vale a pena amar do jeito que eu amo. Ana Flor também já na área. Aí, Ana! Não vale a pena me entregar sem ser amado. As carroceiras da saudade. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Tamo junto, fica à vontade, viu? Estamos aqui! Mas eu fico... É o Maestro Nino só aquecendo aqui a carroça. Feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Grande Toquinha. Não vale a pena. E a sua primeira dama. Não vale a pena. Obrigado pela presença, viu? Não, não, não, não, não. Hoje é tudo por tua conta hoje aqui. Envenena. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. DJ Toninho. Eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Tudo que eu quis foi ter você. Meu parceiro é Emerson. Tá com a gente. O meu. Ele que é gerente. Foi seu abrigo. Da Expresso Modelo. Ele tá aqui com a gente, um abraço, viu, Emerson? Mas eu te confesso que não fui. Tamo junto, feliz. Fique à vontade. Eu não fui amado com. Grande geretão da Expresso Modelo. Quis. Alô, Emerson! Não vale a pena, não vale a pena. A luxuosa não, não, não, da saudade. Não, o seu beijo doce me envenena. Não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. DJ Toninho. Não, não vai embora. Porque agora vou te falar. Eu me arrependi de tudo que fiz, fazendo você chorar, chorar. Porque chorei, chorei, eu chorei, chorei bem baixinho, sem ter meu benzinho pertinho de mim. Para mim, Manderson, esse é fiel da carroça. Não quero nada do mundo a não ser você. Bora, Manderson. Vai anotando aí. Porque chorei, chorei. Eu motora. Chorei bem baixinho, sem ter meu benzinho pertinho de mim. Alô, Cris. Porque chorei, chorei, eu chorei, chorei bem baixinho, sem ter um pouquinho de amor para mim. Saudade. Agora vou te falar. Eu, Lúcio, me arrependi. O maluquinho tá acelerado hoje, vou te contar, viu? Tudo que fiz, fazendo você chorar. Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.